Agentes da Receita Federal realizaram por volta de 21 horas da última quinta-feira no posto Bom Jesus, em Medianeira, a apreensão de drogas. Com o auxílio de cães de faro, os agentes da Receita Federal apreenderam cerca de 2 mil comprimidos e medicamentos, além de 14 quilos de maconha. As ações são rotina da Operação Fronteira Blindada. A apreensão de medicamentos ocorreu quando da abordagem de um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu-Cascavel. Um passageiro maior de idade transportava 2 mil comprimidos de medicamento para disfunção erétil ocultos em embalagens de batatas fritas. O responsável foi detido em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, juntamente com os medicamentos. A apreensão da droga ocorreu em seguida, quando da abordagem de um ônibus que fazia a Assunção, Rio de Janeiro. No momento da verificação do bagageiro do coletivo, foi identificada a mochila que continha cerca de 14 tabletes da droga. A passageira, identificada como proprietária da mochila, é uma adolescente e foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Medianeira para os procedimentos, para onde também foi encaminhada a droga. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.